você quer ver do que a IA é capaz hoje em dia, basta acompanhar o que o Wix está fazendo com sua plataforma. Paixão.